Valeu, galera. Uma boa noite. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, por todo esse calor. Tudo de bom pra vocês. Muita saúde. Valeu.